Vai. Carretinha cabulosa. Vai esculachar você. DJ Harry Potter. O grave não bate. Te espanca. Vai. Vai. Qual estilo de mulher você gosta? Morena tatuada com cara de bandida. Morena tatuada com cara de bandida. É disso que nós gosta, arrasta e taca pica. É disso que nós gosta, arrasta e taca pica. Vem bandida, na pica tu quica. Vem bandida, vem bandida. Metade princesa, metade bandida. Cheia de tatuagem, ela fica mais gostosa ainda. Metade princesa, metade bandida. Metade princesa, metade bandida. Cheia de tatuagem, ela fica mais gostosa ainda. Então desce bandido, vai. Desce bandido, vai. Desce bandido, vai. Vai bandida, rebola na coque do pai. Então desce bandido, vai. Desce bandido, vai. Desce bandido, vai. Vai bandida, rebola na coque do pai. Vai bandida, rebola na coque do pai. Vai. DJ Harry Potter. Vai. Vai. Vai. Carretinha cabulosa. Fechadona. Morena tatuada com cara de bandida. Morena tatuada com cara de bandida. É disso que nós gosta, arrasta e taca pica. É disso que nós gosta, arrasta e taca pica. Vem bandida, na pica tu quica. Vem bandida, vem bandida. Vem.